Landa, landa, landa! Aqui! Aqui é o Alexandre Antônio, o Jovem Nerd! E eu estive sendo mantido prisioneiro! Quanto à minha vontade! A pessoa que vocês têm ouvido no Nerdcast não sou eu! É aqui que ele... Acho que é aqui que ele pediu pra encontrar ele. Cadê você, porra? Meu Deus. Tem gente ali. Peraí, que eu tenho que me esconder. O carro chegou. Vai, corre, corre. Também nerd, porra. Aqui é o Zagal, caralho, vem. Vai! Aqui é o 3D e eu não vou falar nada porque eu tô tenso. Como é que é? Aqui é o Tucano, eu não sou nerd, mas eu tô com vocês nessa. Muito bem! Vamos aos e-mails. É, finalmente liberdade. Estamos salvos. E... Porra, compadre. Quanto tempo eu fiquei naquele cativeiro? Nem sei, perdi. Perdi. Faz dois meses. Meu Deus do céu. E vamos desafiar a HN. Tem uma comunidade no Orkut. Eu odeio a HN. Um nobre amigo, o Homem Nerd criou. Então entre lá se você também odeia a HN. Se você não faz a mínima ideia do que a gente tá falando, entre no blog... do Jerry Fletcher, o conspiraçãonerd.blogspot. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho da brincadeira que a gente fez no Jovem Nerd, o ARG, né? Que sim, agora muita ARG. Gente, mais pessoas conhecem esse termo do que eu imaginava. Azaghal. Sim. As pessoas estão confusas. O que aconteceu depois do Nerdcast 72, afinal? Essa é a pergunta de JFK, Jerry Fletcher Knows. Ninguém pegou essa. Ninguém pegou Jerry Fletcher Knows, né? Tava no e-mail. Sim, nós entramos na brincadeira, não é verdade? É verdade, nós... Do nada, a gente falou assim... Alguém... É porque a gente, no final do Nerdcast 72... A gente fez uma encenação de que eu fui sequestrado no final, pra ilustrar. A gente tava falando sobre teoria da conspiração, etc, né? Vai ficar engraçada a brincadeira. E a galera ficou maluca, né? O lema desse ARG foi: minha cabeça explodiu. E aí a gente, porra, aí, vamos embarcar nessa? Aí a gente começou a inventar uma historinha de que, né, algo tinha acontecido mesmo, né? Botamos o Azaghal, ficou maluco. Ele ficou super inspirado em catar mil formas de passar a mensagem. Mensagens escondidas, e primeiro começou com código Morse, depois foi achando anagramas. O anagrama, o mais engraçado é que o primeiro anagrama dessa porcaria foi uma loucura minha. Do nada eu peguei o negócio Now I Have a Machine Gun, tava escrito na camisa do terrorista que tava na imagem do Nerdcast 73, que foi Duro de Matar. Ele escreve na camisa do cara, Now I Have a Machine Gun. Aí eu tentei fazer um anagrama com essa parada. E eu consegui fazer I'm in a cage now e um monte de palavras que não faziam sentido, né? E você sabe que um anagrama só é um anagrama se você formar outra palavra com todas as letras, né? É claro. E aí, cara, os nerds ficaram malucos com isso e alguém descobriu que dava pra formar com as letras que sobraram HN Have You. Muito obrigado quem foi esse nerd, porque você deu um nome para o HN. É verdade. A gente falou, agora HN tem que ser alguma coisa. E aí a gente foi escondendo pistas, cara, e assim, foi muito maneiro. A gente escondeu uma pista num shopping em São Paulo. Isso. E eu fiz um enigma fodástico. Esse foi maneiro. E aí um cara desvendou, o outro foi no shopping, achou lá o que tinha que ser achado, um adesivo. Era o endereço maneiro, do site da HN. Que, aliás, agradecemos ao Blue Hand, que deixou a gente colocar toda essa parafernália no servidor dele. No Arrasa. E aí, assim, as partes mais legais, fora assim, a galera discutindo no blog, no fórum e, né, conseguindo desvendar as paradas. Os nerds, eles estão de parabéns mesmo, né, cara? Porque, assim, é impressionante a capacidade. Né? Teve um enigma que a gente fez, achando que eles iam levar, sei lá, pelo menos 2 dias pra decifrar, e a gente não tinha preparado a página. O poema do do Blue Hand. Ah, sim, sim. Poema do Blue Hand, que tinha um milhão de fases, e tipo, em 8 horas a galera já tava na última fase. Ainda bem que eles empacaram na última parada. Mas foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. Outras partes legais foram o cara que conseguiu decifrar a cifra matematicamente. Ah, pariu. Tem que contar, não, tem que contar. Cifra de Veneger, se não me engano. O Azaghal pegou uma mensagem e ele cifrou num site que fazia cifras à base da cifra de Meneget, whatever, né? Que é uma cifra baseada na cifra de César, né? Correto. E a gente... E aí pra cifra... Pra pessoa descodificar o negócio, ela precisava pegar essa mensagem, que era um monte de letras malucas, achar uma chave, né? E aí tinha até um site que fazia isso automaticamente. Palavra código, né? Uma palavra código, que é a chave. Aí sim, a gente pegou... Cara, isso que é o mais engraçado. O filho da mãe não achou... A chave era tique. Era tal palavra que as pessoas viram no vídeo do Tucano. Vocês ficaram o arco inteiro falando... Mas e tique é o quê? Sabe? Era a chave dessa parada. Mas um nerd... Foi o Joker. O Joker, mano, simplesmente esse maluco do cacete conseguiu descodificar a parada matematicamente, sem a chave, cara. Ele muito achou bom, cara, uma palavra que seria e-mail, que ele descobriu que seria e-mail por causa do tracinho, uma letra e outras 4 letras, e achou o padrão de codificação disso, criou um programinha que decodificou essa parada. Após isso, parabéns, Joker. Bom, cara, parabéns pro Joker, né? Pro Maverick também, que decifrou a parada do coelhos e peixes. Mas teve também, a gente botou envelope, deixou envelope lá pro pessoal da Ponte HQ. No... E os caras foram lá e pegaram o envelope, foram falaram lá a palavra-chave. É verdade, agora não me lembro quem foi, mas ele chegou assim, a pessoa tinha que chegar na Ponte HQ e falar: você tem uma passagem pra Constantinopla? Aí ele ia entregar um envelope que tinha a senha de acesso ao site da HN, que é a instituição maligna que odeia os nerds. E aí ele chegou, e a gente já tinha instruído a galera lá na Ponte HQ. Ela chegou: olha, vem cá, você tem um Watchmen, sei lá, alguma coisa, versão, quero comprar? Aí o cara: tem. Aí, olha... Você vai me achar meio maluco, mas você tem uma passagem pra Constantinopla? Aí disse que ele olhou pra ele com uma cara estranha e falou: pior que tem! Muito bom, cara. Não é divertido? Foi ótimo, foi ótimo. E aí a última maneira foi que, pô, a galera foi atender o telefone lá na Avenida Paulista, cara. Descobriram o enigma, que o telefone só ia tocar na sexta e no sábado agora, dia 7 e dia 8 de setembro. E na sexta não foi ninguém, tocou, ninguém atendeu. E no sábado toquei lá e atenderam, cara. Foi muito bom. Foi o Rafael Moody que passou lá e descobriu a resposta da senha, né? Qual é a velocidade de uma andorinha sem carga? É, a resposta é africana ou europeia, ele disse corretamente. E o Blue Hand passou a mensagem que levou eles a me libertar no site da HN. Muito bom, muito bom. O melhor desse ARG, cara, na verdade foram as cagadas, né? Ah, sim. As paradas que a gente descobriu de cagada. Tipo, a gente tava saindo aqui da minha casa e a gente viu um caminhão estranhíssimo parado em frente à minha casa. Ah, Zagal, peraí, foto. Vou botar o logo da HN nessa coisa. Aí a gente falou que tava em Santos, não era nada em Santos. A galera ficou tentando descobrir que rua era de Santos, baseado na foto e tal. Não era em Santos, era no Rio, né? Mas, sabe, essas cagadas foram as coisas mais espetaculares, eu acho. Vocês que ficaram de fora dessa parada, não ligaram ou nem souberam o que aconteceu, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer uma página especial no Jovem Nerd com, dizendo tudo o que aconteceu, e vamos fazer um vídeo também resumindo o que aconteceu. Mas se você quiser saber agora mesmo, tá tudo no blog conspiraçãonerd.blogspot.com, que é o blog do Jerry Fletcher, que foi a cabeça que... estava por trás da resistência aqui, né, descobrindo a conspiração toda. Que, na verdade, a nossa intenção não era o Jerry Fletcher resolver as paradas. Era ele expor para que todo mundo acompanhasse no lugar e a galera mesmo nos comentários é que ia resolvendo, né? E essa ideia foi... Foi exatamente o que aconteceu. Foi muito bom. As pessoas iam resolvendo e a gente só jogava no blog. Exatamente, né? Para as pessoas participarem e poderem estar atualizadas do que estava acontecendo. Então, conspiraçãonerd.blogspot.com tem tudo lá. Dá pra acessar todos os sites falsos que a gente criou e tal. Valeu a todo mundo que participou. Valeu, obrigado. A gente não vai premiar ninguém porque a gente não acha justo. Muita gente fez muita coisa legal. Então, pô, por que que esse vai ganhar e o outro não vai ganhar? Um pensa num negócio e o pensamento do outro é através daquele, sabe? Exato. Quem é o responsável? Ah, o cara foi lá, merece? Pô, merece. Mas ele só foi lá porque alguém decifrou a parada. É, exatamente. Então, mas em breve a gente vai ter uma mini promoção do Jovem Nerd que a gente vai dar prêmios muito bacanas, hein? Aguarde. E teremos outros ARGs, que eu gostei de fazer essa parada. Teremos. Esse foi o nosso treino, né? Teve coisas que a gente errou, nego, sabe, descobriu as senhas que estavam dentro do Flash e tal. Zagal ficou putaço. É, meu! Eu odeio essa pessoa. Mas a gente aprendeu o que pode e o que não pode fazer. O tempo, a gente achou que o ARG se alongou muito e tal. Inclusive, se vocês perceberam, às vezes o Jovem Nerd, a novela No Topo do Mundo ficou meio esparsa, com poucos capítulos, rapidinho, porque a gente realmente estava trabalhando nesse ARG e estava muito bacana, editando vídeo, produzindo os sites falsos e tal, que a gente queria realmente adquirir essa experiência para que a gente pudesse fazer mais brincadeiras assim no futuro. Certo? Temos que agradecer também ao Henrique Granado. Ah, Henrique Granado. Eu, do Jedi, com o Rio, o Evil Asian da HM. É verdade, foi ele que me sequestrou, que tentou sequestrar o Azaghal. Opa, e agora ele fugiu do país, né? Foi tanto... Fugiu do país, cara. Medo, ninguém capturou o cara. Foi pra Londres. Vamos aos nossos recados da paróquia. Sim, recadinhos. Primeiro, os emos me pregaram uma peça, né? Mandaram a música do anime Bleach e dizendo que era a garota mudou a letra, o Areva cantou e... Narará melhor é você e a Agatha, todos animados, elogiando e tal. Mas aí, olha só como são as coisas. Eu recebi no meu e-mail particular um cara que gravou uma música também e pediu pra tocar. Ah, é? Eu vou tocar. Cara, muito bom. Esse eu fiquei impressionado mesmo. É mesmo? Eu não recebi isso. Manda aí, então. Escuta aí, ó. Fala quem é primeiro. Eu esqueci o nome dele. Pô, então vem aí, coitado. Tá ouvindo? Tô. Ai, Joe. White mandou ele pra você. You look out of sight. Won't be no stopping. The discotheque. Tá bom então, beleza. Ai, há uma semana eu tô pensando nessa brincadeira. Tá bom, vocês todos me fizeram de bobo. Ok. Outra coisa, as pessoas, muitas delas viram o Jovem Nerd no programa Retrato Celular, que passou no Multishow, certo? Mas viram só um pouquinho, porque aquele programa foi gigante, com todas as pessoas e etc. Vai ter um programa menorzinho, só com três pessoas, em que o Jovem Nerd vai aparecer. Jovem Nerd e sua turma, Zagal, Blue Hands... 3D, quase todo mundo aparece, e, quer dizer, eu espero, né? E vai passar em breve, eu não sei ainda o dia, não anunciaram. Então assim que eu souber, vai estar lá no site pra vocês verem, certo? É. Nerd, outro recado que eu tenho é do Marco Ramone. Marcos Ramone. Ah, que mandou a música da bateria descompassada. Sim, ele não ficou puto com você. Eu sei, ele... pediu pra avisar que tem uma comunidade no Orkut. Peter Punk. Que eu achei ótimo, Peter Punk. Peter Punk, você achou ótimo? Trocadilho, você entendeu, né? Eufemismo, né? If you know what I mean. E mais um recadinho sobre o nosso querido amigo Vince Glotto, mais conhecido como Eduardo Spohr, certo? Nosso que é jornalista, grande amigo nosso, nosso bárbaro gentil, né? O nosso amigo Vince Glotto, o Eduardo Spohr, a gente volta e meia fala que ele escreveu um livro mega boga sobre algo que a gente ainda não falou, né? Sim. Mas a gente sempre fala, pô, o Dudu, nosso amigo, tipo, é muito bom, eu fico maluco de ter um amigo que escreve tão bem, fiquei alucinado com o livro dele. E, pamã, olha só que maneiro, nosso amigo Eduardo Spohr vai estar lançando seu livro. A Batalha do Apocalipse. Batalha do Apocalipse, esse é o nome do livro do nosso amigo. Vai estar lançando, não publicado, é por custa própria. Ele foi atrás da parada e ele também ganhou um concurso literário, exatamente, que deu 100 cópias pra ele, né, do livro. Pô, você vê, o cara não é qualquer um, não é qualquer, mano. O cara escreveu um livro irado sobre Apocalipse. Depois o cara ainda ganhou um concurso literário pra poder editar o livro dele, cara. Então ele vai estar lançando o livro na Bienal agora, cara, no Rio de Janeiro, no dia 20... Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, que é no dia 20 de setembro, agora, quinta-feira que vem, às 18 horas, no stand da Fábrica. É isso? Fábrica? Da Senai. Ah, tá. Que é um stand que apoia os escritores, jovens escritores, essa coisa. Então, aí ele vai... fica no setor azul. Ele vai estar lá, vai receber o prêmio, né, do negócio... E ele vai estar vendendo o livro dele e autografando, cara. Vocês não têm noção. A gente vai fazer um Nerdcast falando sobre Apocalipse na visão religiosa, sobre a origem dos anjos e, sabe, tudo, toda essa mistura de coisas que é o assunto do livro dele, cara. O assunto do livro dele é muito maneiro. Agora a gente já pode falar, né? Podemos. Pra galera ficar empolgada em ir lá e comprar o livro e autografar com ele. É o livro, cara, sobre o Apocalipse, né? Como a gente conhece, é um assunto que todo mundo conhece. Só que visto do ponto de vista dos anjos, da galera do outro lado, não dos seres humanos que a gente tá acostumado a ver, guerra nuclear e tal. É o Apocalipse, ou seja, tem a Terra e tal, mas os personagens principais são personagens celestes. E eles estão jogados na Terra através da história, tem passagens em Roma Antiga, na Babilônia, na Idade Média. Ou seja, o livro é uma viagem pela história. Até os dias atuais, quando acontece, na verdade no futuro próximo, quando acontece finalmente o Apocalipse. Cara, é uma viagem, é muito maneiro. Eduardo Spohr tá de parabéns, meu querido amigo. A gente fala pra caramba dele não só porque é amigo, não. O livro é muito bom. A gente quer fazer de tudo pra que as pessoas conheçam, pra que ele seja publicado, pra que, sabe, mais pessoas conheçam, ele tenha o sucesso que ele merece. E então não esqueça, quinta-feira que vem, dia 20, às 18 horas, ele vai estar lá. Se você for Bienal, não esquece de passar lá, entendeu? Você tem um belo livro pra ler pela frente, é muito maneiro. Compre um livro autografado pelo autor, um livro fodástico que a gente recomenda. E você ainda vai ter as edições que vão valer mais, né? Que as edições ainda... não publicadas por uma grande editora, né? As edições número zero, sabe? Eu tenho uma edição encadernada, com espiral. Você tem com espiral, essa vale, cara. É verdade. Eu tenho já a publicada que ele fez, a primeira edição. Você tem a espiral, que vale mais ainda. Muito bom, muito bom. Então não esqueçam disso. Quinta-feira, dia 20, se você vai na Bienal, vai na quinta, 6 horas da tarde. Mega jabá. Então vamos lá. E-mails de voz. Só tô enviando recado porque eu tava lá navegando na comunidade do Nerdcast no Orkut. E aí eu achei um tópico de um mané falando sobre que ele fez um blog sobre conspiração nerd. E aí eu repito a pergunta que eu fiz na mensagem anterior. Bem a lá, Zagal, que porra é essa, jovem nerd? Eu vi um vídeo de você sendo raptado, um vídeo de você preso e um vídeo de você sendo trocado por uma cópia que usa gel, um JN bizarro. E aí eu baixei e fui ouvir agora o Nerdcast 77 e a senhora JN ainda pergunta o porquê que você tá usando gel. Meu, eu sei, tenho certeza, até vou repetir o que eu falei na mensagem anterior, tenho certeza que vocês vão falar que não sabem nada a respeito. Mas tá muito engraçado, continuo rindo até agora. Um abraço, falou, não vou nessa. Opa, fala pessoal do Jovem Nerd. Aqui é o John, moro em Francisco Beltrão, no Paraná, tenho 14 anos, sou teenager. Então, queria dizer que eu achei muito bom esse Nerdcast, sobre manias e etc. E foi um dos mais engraçados da história dos Nerdcasts e podcasts. Também queria dizer aqui que me identifiquei muito com várias e várias manias que eu nunca imaginaria que vocês iam citar. E também que aqui no Paraná não tem chuveirinho no vaso sanitário, nem nada, que não tem essas paradas, então todo mundo é bunda suja e não sabe. Eu nunca tinha ouvido falar até ouvir o Nerdcast, né, mas tudo bem. Valeu, um abraço. E aí, galera do Jovem Nerd, meu nome é Lucas, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e eu queria falar assim, como eu descobri o Jovem Nerd, né, eu fui na pré-estreia dos Simpsons, E eu tava assistindo, a gente acabou assistindo o filme, você tão um cara assim, bem aquele típico nerd mesmo. E começou a falar comigo, com um amigo meu, a gente foi ver lá o filme na pré-estreia. E o cara falava assim, sabia de tudo. E quando a gente tava levantando, já obviamente já sabia que ia ter alguma coisa assim, eu não sabia o que seria. Mas o cara falou, não. Fica até o final, porque o Jovem Nerd falou que era pra ficar até o final. Eu falei, puta, que é essa merda de Jovem Nerd? Aí ele falou que era um site e tal, me deu o endereço, eu nem liguei muito assim não. E eu, quer dizer, fui, entrei no site depois, acabei lembrando, ainda perguntei pro meu amigo, como é que era a porra do site que o cara passou pra gente mesmo? Ele, Jovem Nerd. Pô, já baixei todos os episódios de vocês, pô, e é muito maneiro mesmo, e pô... Aquela coisa que todo mundo fala aí, continue assim, desse jeito, e lambda pra vocês sempre, e um novo podcast de Star Trek, cara. Falou, galera, Azaghal, continua criticando aí, você é o senhor da Oceania, e eu tô sempre junto contigo, cara, um abraço. Muito bem, vamos para os e-mails normais. Sim. Primeiro e-mail de Paulo Sigma, 21 anos, São Paulo. Acompanho o site desde a época do Blig. Nossa, esse é antigo. Ouço sempre os Nerdcasts, mas esse último me chamou a atenção. Foi o Nerdcast 77 de manias. Certo. Uma vez ao mês eu vou ao psiquiatra. E esse mês a consulta calhou de cair numa sexta. Nisso eu coloquei o Nerdcast sobre manias no meu MP3 e fui pra consulta. Chegando lá, eu fiz o meu médico ouvir o trecho do Jovem Nerd comentando sobre sua mania com os pés de borracha versus pedrinhas. Ele começou a chorar de rir e falou que isso mostra indícios que Alotone possa vir ter desenvolvido alguma mania semelhante a um transtorno obsessivo compulsivo. E melhora, a técnica que ele usou de pensar da borracha rasgando é bem semelhante à técnica real de se controlar uma mania crônica. Exatamente, eu me livrei dessa mania antes que eu desenvolvesse toque. Graças a Deus eu nunca tive nenhuma outra loucura dessa. E olha, eu vou te dizer, Azaghal, mais uns dois ou três nerds mandaram um e-mail falando que tem a mesma parada da borracha entre as pernas, cara. Olha que mundo louco, cara. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém que se salve. Ninguém. E ele dá PS, vocês esqueceram de falar uma mania super comum, falar sozinho. Você fala sozinho, Azaghal? Não. Eu falo sozinho all the time, cara. Eu penso sozinho. Eu falo sozinho em inglês. Que ótimo. Okay. É mais maneiro. Flávio Albuquerque, 27 anos, Rio de Janeiro, RJ. O Nerdcast de manias foi ótimo. Assim como a Azaghal, também tem o hábito, mania, de conferir se estou com a chave de casa e a carteira em minha posse. Ele desenvolveu até uma técnica para realizar a tal verificação. Enquanto ele anda, ele vai, sabe qual é? Ele vai andando, você imagina a pessoa andando, e aí ele bate com a mão na perna que está levantando. Excelente, cara. Eu faço isso também às vezes. É simples, né? Ele se bate a mão assim, ó, tá lá a carteira, tá lá o celular, tá lá a chave. Parabéns pra você. Andréia Pietro Longo, Rio de Janeiro, RJ. Sou ouvinte assíduo do Nerdcast, fã incondicional de Tolkien Star Wars, fui colega de faculdade do Mário Abad, olha aí. Mário Abad? É. Não sei se ele se lembra de mim. Será que a Andréia, ela... Não, deixa pra lá. E tal, que horror. You never know. Então, ouvi vocês pedirem para as pessoas enviarem suas músicas de banda de garagem que vocês tocariam durante a leitura de e-mails. Aí vai a minha, ou melhor, da minha banda. Sou vocalista de uma banda de heavy metal aqui do Rio de Janeiro, chamada Ocean Soul. Lançamos nosso primeiro CD totalmente independente em novembro de 2006. A música que envio, chamada Now It's Over, faz parte desse CD, que foi produzido pelo cantor Renato Tribuzzi e teve as participações especiais do próprio, do vocalista Tácito Reis e do guitarrista Kiko Loureiro, do Angra. Agora vem aquela dúvida, Jovem Nerd. É uma banda mesmo ou será que alguém fazendo mais uma pegadinha? Eu lavo minhas mãos. Toca aí a música do Now It's Over, do Ocean Soul. Olha, Zagal, vou te contar uma coisa. Não dá pra ouvir toda a música aqui, senão a gente não acaba o Nerdcast nunca. Mas eu não gosto de heavy metal, mas eu adorei a música deles. Acesse o site deles, oceansoul.mus, de música, mus.br. Isso, muito bacana, valeu. Seria uma boa fase do Guitar Hero essa música. Ótimo. Bruno Souto, Barão de Antonina, 2.600 habitantes de São Paulo. Olha aí. Olá, Lutone Azagal e demais nerds. Relembrando, vocês já leram alguns e-mails meus no tempo que eu morava na Índia. Aquele maluco da Índia. Pois é. O que me deixava bem feliz. Mas agora de volta ao país, o Brasil. O Brasil. É bom, né? Tento entrar no ritmo novamente. Pra matar o tempo no começo, nada melhor que um bom Nerdcast. Sobre o último episódio, o comentário de vocês sobre o uso de papel higiênico e o bidê me fizeram relembrar momentos importantes da minha vida lá na Índia. Tal país, a galera não possui o hábito de usar papel. Peraí, cara. Olha aí. Como assim? Olha aí. Na Índia. Muito raramente você viu uma duchinha do lado. E mesmo assim, faltar água não era novidade. Cara, morrinder, né, cara? A minha solução era sempre andar pra baixo e pra cima com o meu rolinho de papel dentro da mochila. Cheguei a ser questionado no escritório por um colega de trabalho sobre o que tratava aquele rolo de papel branco, o qual eu tirava da bolsa algumas vezes ao dia. Meu Deus. Se o papel acabava, a única saída era segurar o piriri, normal por lá também, até chegar em casa e tomar um banho, entre aspas. Meu Deus do céu. Bem, beleza, meu problema foi solucionado. Mas e aí, como fazem os indianos? Sabe a mão esquerda? É ela, sem papel nem nada. Os indianos usam a mão esquerda direto e depois lavam na pia, jovem nerd. Ai, meu Deus. Peraí, pelo que eu entendi, existe o trono, né? Uhum. Mas nenhum outro acessório na cabine. Não, as três conchinhas, vai ver que é isso. E aí o cara faz, dá aquela cavucada, como diria o senhor K, e depois dá um slap dentro da fossa, é isso? Ai, que horror, chega, não quero nem imaginar. Ele faz um milhão de comentários horríveis e termina com, inclusive, pedrinhas. Eu não vou ler mais nada. Que horror. Os indianos que se defendam, né, cara? Porque o pessoal do Sul escreveu. É verdade. Aliás, várias pessoas do Sul, Azaghal, escreveram falando que realmente não consta bidê nem chuveirinho em muitas residências. Falando. Que horror. Olha, mas só. Sempre pode ser pior, né? É verdade, tá aí o depoimento. Pedro Lamen, 29 anos, Balneário de Camboriú, Santa Separatista Catarina. Então, fiquei muito tentado em fazer a mania do Azagal, segundo ele, de não frear o carro nunca. Só reduzir. Resultado, lateral do capô amassado ao entrar em casa, quase atropelando meu colega de trabalho, que ia pegar carona comigo. Além de ouvir alguns malucos, aprender a dirigir por telefone, ou Jesus. Da próxima vez, Azaghal, avise que esse tipo de mania só pode ser executada por somente profissionais, anões maníacos ou poderosos mestres supremos de algum país isolado. Olha aí, Azaghal, o seu poder de comunicação. Posso, eu não sou responsável por esse tipo não, de coisa. Não, obviamente não, mas tô falando, pessoas assim mataram o John Lennon, você sabe, né? Teve um cara que escreveu dizendo que o motorista do ônibus que me atropelou também tava brincando de não pisar no freio. Ai, ai, bom, então chega de e-mail, chega de papo. Chega de mensagens escondidas. Chega de mensagens escondidas, exatamente. E vamos para a segunda parte do Nerdcast Teoria da Conspiração, agora que estamos livres e temos a liberdade de falar tudo. As pessoas gostam disso. Teorizar sobre o mistério. As pessoas gostam de mistério. Não é à toa. Fazer uma teoria da conspiração é uma coisa divertida. Tem muitas pessoas desempregadas. Você não tem um cara que largou o emprego pra ficar teorizando sobre Lost? É você. Pô, que falou. Na época de escola eu ficava criando teorias da conspiração. Então, imagina as pessoas desempregadas que... É foda também você não acreditar em nada, tendo um governo que manipula o mundo como os Estados Unidos. É, cara, não, eu sei que existe... não é que não acredita em nada. Existe uma facilidade de criar, de olhar pra nuvem, como você mesmo falou, né? Sabe? Olhar pra nuvem, tu vai ver. Quem procura, acha, né? Então, e... cara, mas certos aspectos são fatos. Não, eu sei, mas olha só. Sim, mas aí dentro do fato, você vai criando uma teoria. E aí o que acontece? Você defender uma teoria, ou como essa ou como outra, é difícil, porque eu li no livro do Neil Gaiman, cara. Três homens podem guardar um segredo, quando dois deles estão mortos. Sim. Porque, entendeu? Quanto mais pessoas você envolve, menos, mais o fator risco você tem para a sua conspiração, entendeu? Você, no, você, quando vai fazer uma operação de trabalho, só de você delegar funções a outras pessoas, você já está diminuindo o percentual da sua operação dar certo. Guardar um segredo muito grande envolve muitas pessoas e muitos interesses diferentes, entendeu? Por isso que eu estou falando, segundo a navalha de Ockham, tão complicadas coisas que a solução mais simples é a mais plausível, entendeu? Deixa eu te falar um negócio, ô Jovem Nerd, só pra cair por terra essa tua teoria. A minha teoria. É, outro dia saiu um relatório sobre as merdas que a CIA fez até os anos 60. Aham, eu sei. De tortura, de ações ilegais, de escuta, de um monte de conspirações da CIA, de assassinatos e tal, que nunca vieram à tona. Pois é, até hoje, ninguém ficou sabendo de nada. Ninguém descobriu, só descobriu porque revelaram agora. As merdas que eles fizeram nos anos 70, nos anos 80, anos 90, quer dizer, não falaram até agora, só liberaram até os anos 60. Quando chegar em 2050, eles vão liberar dos anos 70. São coisas que não vazam. Eu sei, cara, mas presta atenção. Nesse caso, você tá lidando com operações documentadas de uma agência do governo, certo? Você vai haver confidencialismo e tal. Agora, quando você lida com famílias de pessoas que estavam em um avião que teoricamente sumiu porque acertou um míssil no Pentágono e esse avião teve que parar em algum lugar. Como é que apaga você vai fazer? Apaga todo mundo. Não, talvez tenha sido outra coisa, cara. Talvez entendeu? O avião tenha sido abatido ou você... e eles tiveram que inventar alguma coisa. De repente o avião caiu na ilha de Boston. O avião tava... Tem gente morando em tudo que é lugar, cara. Qualquer pessoa viria, ó, tem um avião caindo aqui, caiu um avião aqui, eu vi. A imprensa vai em cima, olha, aqui está o terceiro avião, caiu aqui. Mas ninguém viu onde caiu o avião, não tem como ninguém ver onde caiu o avião. Só se cair no meio do oceano, compadre, não tem como. E você acredita? Ah, porra! Eu não acredito. Eu não acredito que tu tem três dedos, eu acho que só tem um, cara. Vamos falar de 11 de setembro? Isso não é teoria da conspiração, é fato também. Ah, eu te falei, Jovem Nerd. Não, eu tive uma conversa com o Jovem Nerd sobre isso. Qual é essa aí? Vamos ver se isso aí é alguma coisa. Qual é a tua teoria? Quero saber do ataque de 11 de setembro. Não, o ataque não, foram os ataques, né? Os ataques, isso. Não, mas olha só, calma. A primeira parada que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. O governo americano sabia dos ataques. Sabe? Isso não é da possibilidade. Sabia existir. O máximo que eu acredito é isso, é vista grossa. Não, porque mesmo porque não acreditar nisso é você estar tá contestando os próprios relatórios da investigação. Eles fizeram vista grossa na parada porque não interessava se coçar. Ah, a parada é deliberadamente fez vista grossa ou por incompetência, entendeu? Essa que é a parada. Eu acho que foi deliberado. Olha só, eles fizeram vista grossa assim fizeram em Pearl Harbor, cara. Eu sei, a mesma teoria. Exatamente. É o que eu tô falando, é a mesma teoria de Pearl Harbor, né? Exatamente. Você fica lá, o povo americano precisa ser atingido pra inflamar os corações patrióticos. É baixa de guerra, eles consideram essa porra baixa de guerra. Vamos pensar no seguinte: o momento político ali. O Gil Brandt tinha sido eleito. Não, não, falar financiado... não vamos chamar de Gil Brandt pra gente não se comprometer. Vamos falar o asno. O asno, beleza. Então tá bom. O asno tinha acabado de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Daquele país patrocinado por quem? Quem financiou a campanha dele? Principalmente Halliburton. Os árabes. As empresas armamentistas. A Halliburton. Sim. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Beleza. Correto. Seja sucinto. Temos outro ponto que leva a essa teoria. Para escoar o petróleo do centro da Ásia, o melhor lugar seria o Afeganistão, que no momento estava sob controle do Talibã. Aham. Sim. Que foi o motivo pelo qual os russos entraram na guerra com o Afeganistão também. A guerra russa com o Afeganistão era pra fazer um oleoduto. É o mesmo motivo que os americanos quiseram invadir. Exatamente. Queria fazer um oleoduto. Eles não conseguiram. Aham. O afinal de contas, o Rambo que tava lá. O Rambo, verdade, cara. A teoria que eu acredito não é a teoria que os Estados Unidos fez os atentados. Foi o provocador dos atentados. Apenas que eles sabiam que estavam sendo feitos. Que... Deixou rolar, deixou rolar. Mas o do Pentágono, com certeza, foi um míssel americano. Não, com certeza. Calma aí. Essa do míssel foi bem pesada. Peraí, acreditar que... Pesado! Não. Olha só, presta atenção. Aí tem a teoria é porque tem aquelas câmeras todas de segurança que foram, né, confiscadas pelo governo e porque tem a imagem da câmera de segurança do estacionamento. Não, tudo bem. A teoria do míssel eu conheço, mas míssel americano, o que eu tinha ouvido que tinha sido um míssel, mas não americano. Pensa uma coisa, Washington não é bombardeado. Não tem jeito. Washington não é bombardeado. Passou do Rio Potomac, é abatido. Qualquer coisa. Como assim, passou do Rio abatido? Significa que você tem que ter uma patrulha em 24 horas por dia ali. Lógico, cara! Lógico que tem lugar mais seguro do que Washington, cara. Cara, você tá achando que achando que o mundo tem a tecnologia da revista dos X-Men. Não é assim, cara, que funciona. Em 10 minutos tem uns 5 caças com a velocidade do som, qualquer lugar do Brasil. Vamos supor... E o Brasil é o Brasil, não é os Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa no céu do Brasil, em 10 minutos sobe 5 mirages de Anápolis. E 5 F-85 do Rio de Janeiro. Até chegar em algum lugar já era, já aconteceu, já foi embora, já tomando chope. Caraca, meu irmão, qual é a velocidade do som, cara? Tem noção disso? Ah, a velocidade do som que é igual à velocidade da luz? Não, né? Que é 1.000 km por segundo e o coisa vai mexer. Então, vamos lá. Vamos supor, beleza, os Estados Unidos já aproveitou a oportunidade pra atacar um alvo militar e declarar uma guerra, caso não fosse suficiente as torres, certo? Certo. Vamos supor que eles chegaram, mandaram subir um avião e atirou um míssil na parede do Pentágono que tava em obra. Cadê o avião, rapaz? Pois é, cara. Então, era isso. Essa é a parada. Era isso que eu queria falar. A parada é o seguinte, o que acontece? Teoria do Pentágono. Eu vou falar só sobre o Pentágono para não me estender. Existiram 4 aviões que subiram, 4 aviões que desceram, teoricamente falando. Peraí, 4 aviões subiram e desceram? Da onde? Que não. Aviões? Não, os quatro aviões subiram e 4 aviões não desceram. Não, 4 aviões sequestrados, é isso. Isso, exato. Foram sequestrados, isso, tá. Ah, bom, tá. Isso eu quis dizer. Só que no caso do Pentágono, isso aí é uma grande incógnita. A única coisa que é fato não foi um avião que bateu numa das alas do Pentágono. Porque tem testemunhos da época. Isso, cara, eu posso dizer, como jornalista, eu me informei na época. Eu estudava jornalismo na época. Eu tinha que ler, tinha que... Whatever. Boa. Relatos da época diziam que as pessoas que estavam lá no Pentágono, quando chegaram pra ver a parada, ninguém encontrou asa nenhuma, nem turbina nenhuma. Inclusive, não tem corpo nenhum. Ninguém vê corpo. Se você olhar a foto, você vê os destroços, né? O buraco, ele é reto. Não tem, assim, se você sobrepor uma imagem de avião, ele não pega a área toda das asas. E você sabe que a asa do avião faz um estrago por tal lotado que possível, né? Dá pra ver. Não, mas dá pra ver no buraco do próprio World Trade Center a forma das asas do avião. É, lógico. Isso, então, não, e deixa eu te falar um negócio. Eu dou 8 motivos, ó. Câmera de trânsito, câmera de turista, câmera de segurança do Pentágono, câmera de segurança do posto de gasolina. Tinha uma câmera no topo do Hotel Sheraton. Não tem nenhuma imagem disso? Tem a imagem do estacionamento do Pentágono que tá rolando na internet. E você vê o quê? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver porque a parada tava a 800 km por hora. Não, a imagem liberada não dá pra ver nada. Não, algum de vocês viu o vídeo da câmera do posto de gasolina? Logo depois? Não, lógico que não. Sabe por quê? 5 minutos depois... O FBI já tinha confiscado. Não, eu vi o vídeo, cara. Eu juro por Deus que eu vi, cara. Eu juro pela minha mãe. Caraca! Cara, pode ser um vídeo falso, pode ser um vídeo forjado. Eu vi, logo depois do atentado, eu vi um vídeo que mostra em câmera lenta. É um vídeo em câmera lenta, ele não existe mais. Eu procurei hoje, inclusive, pra esse Nerdcast, procurei. Ah, o convite, cara. Eu vi um vídeo que não existe mais. Ok, próximo. Não, é sério. Olha só, deixa eu terminar a parada. Eu vi o vídeo. Isso que você tá falando é o da... É o do... É o... A câmera de segurança do Pentágono. É a câmera de segurança do Pentágono? E dá pra você ver um projétil indo paralelo ao chão? É esse vídeo? É. Eu vi esse vídeo, cara, e não tem como, bicho, não tem como aquilo ser um avião, cara. Qualquer pessoa que tem o mínimo bom senso não pode ser, no máximo, um aviãozinho de controle remoto, cara. Não tem como você saber. Não, agora eu falei brincando, mas... Vamos supor que sim. Cadê o avião, cara? O que aconteceu com o avião? O avião não deixou rastro no gramado do Pentágono, né? Deu o avião. Tinha um avião sequestrado. O que fim levou? Foi abatido. Não, aonde? Aonde? Porque se o avião é abatido como o da Pensilvânia foi... O da Pensilvânia foi abatido, tudo bem, caiu no chão. tem as vítimas, tem tudo. Aonde que esse que tava indo pro Pentágono foi abatido? Onde ele parou? Ele voltou pro aeroporto vazio, porque ele já tava vazio. Que vazio. Ah, não, aí não. Não, menos. Não, não. Aí não, porque cara, você tem lista de passageiro, você tem tudo isso, lógico, cara. Lógico, lógico, não, eu sei. Mas aí tem uma coisa interessante nesse lance de lista de passageiros, que eu até discuti isso já com muitas pessoas, que é o seguinte, se você reparar, se você pesquisar na internet, você vai ver que nenhum dos quatro voos estava cheio. Não, mas isso é normal em voo doméstico. Cara, whatever, né, cara? Se você vai no aeroporto hoje, não tem voo cheio. Não, eu sei, cara. O que, que eu acho? Que, de repente, eles foram distribuindo os passageiros, não. Entendeu? Você tá louco. Não, cara, aí lá, é o que eu acho. Distribuindo, lá, cara. Como distribuir? Ah, você compra a passagem, tá lá o seu voo, cara. Como vai distribuir? Tem a teoria que, dessas teorias de conspirações, eu acho a mais, assim, simpática, com a menos viajante, simpática. Que é a do prédio 7 do World Trade Center. É a mais plausível também. É a que não, que também... É isso? Não, o World Trade Center, na verdade, não eram as torres, era um conjunto de prédios, certo? Complexo. É. E aí, quando caíram as torres, outros prédios em volta foram danificados, depois foram demolidos porque só sobrou a carcaça do prédio e tal. Tinha um prédio que era o sétimo prédio, alto prédio, cheio de escritório da CIA, do Departamento de Defesa, o cacete, que caiu no fim da tarde. E disseram que foi por causa de incêndio. Ele ficou abalado pela própria vibração da queda das torres e caiu. E aí tem a teoria do Larry Silverstein, grande, mega rico empresário. Ele assinou um lease de 99 anos do World Trade Center, 6 semanas antes dos ataques. O que acontece? Esse foi um negócio de 200 milhões de dólares pro cara. Só que o complexo estava avaliado um seguro por 7 bilhões de dólares. Então, se o World Trade Center caiu e os prédios em volta caíram e o prédio 7 não caiu, você não tem a destruição do complexo inteiro, então você não tem 7 bilhões na sua mão. Então, o que eles acham é que o Silverstein teria mandado implodir o prédio logo... Bota o prédio abaixo também! Exatamente, oi? Manda essa abaixo. E aí tem mil detalhezinhos, tem vídeos no YouTube sobre isso. Mas o nerd... Ah. Pra começar, se você acredita nessa teoria, você tem que acreditar que os outros foram implodidos também. Não, por quê? Se implode um prédio em questão de horas de você chegar e botar no meio daquele caos todo, você fazer uma implosão... Chegar lá e botar bomba, É o que eu tô falando. Porque o negócio é estudado milimetricamente. Eu sei que é, eu sei, eu concordo com você. É esquisito. Eu acho que não dá pra se montar uma implosão em um dia... Em uma tarde. Ainda mais quando o prédio tava pegando fogo. Tem coisas interessantes também a respeito disso. Não, além do que, como é que o cara vai conseguir entrar com um caminhão cheio de explosivos naquela zona de guerra, sabe? Ele não é o Tyler Durden. É o Tyler Durden. Eu vi um especial de um francês, um jornalista francês, eu não lembro o nome, que diz que a Al-Qaeda... Não existe. Ah, não? Não, ele diz que é o Al-Qaeda... Os americanos que inventaram pra ter um inimigo. Isso, exatamente. Eu já vi esse especial... Um inimigo fantástico e que a Al-Qaeda é uma invenção. Al-Qaeda é uma invenção. Vocês já viram um filme chamado Rabo, Balanço, Cachorro? É verdade. Na verdade, o título dele em português... Não é tradução, né? Mas o título seria mera coincidência. É Wag the Dog, que eles fabricam uma guerra na Albânia. Exatamente. Ah, sim. É com o Dustin Hoffman. É meio que uma comédia... Pra desviar um escândalo sexual... Um escândalo sexual. Eles inventam uma guerra. Exato. É o Bin Laden que fala, que aparece no vídeo falando sobre os planos do ataque, que eles ficaram surpreendidos com as consequências, que eles acharam que iam destruir, mas não tanto. É um boneco mecânico. Não, é falso. Aquele é um Bin Laden falso. É um ridículo. É um boneco do Piratas do Caribe, da Disney. É ridículo de falso, cara. Mas olha só, não, mas aí teve uma entrevista com o Bin Laden em 97, feito por um jornalista da Al Jazeera, e ele perguntava, e aí, quais são os seus planos pro futuro? O Bin Laden... o Bin Laden já era uma pessoa... O Bin Laden já era conhecido e já era procurado como terrorista, e aí ele falou assim, é uma coisa muito grande, e quando acontecer, toda a imprensa, você vai vir pela imprensa, né, então... Oh, mas ele já tinha tentado explodir o World Trade Center. Sim, em 93, foi antes. Já, com o caminhão. Ele mandou um furgão cheio de explosivos. É, pois é, mas entendeu, né? Nem arranhou, eu acho. A 11 de setembro, tem até teoria da fumaça do fogo fazer a cara do diabo, sabe? Tem um monte de coisa. Ah, é brincadeira. Não, é uma caveira. uma caveira, uma coisa assim, né? Tem de tudo. E aí, eu que sou maluco. Vai. Chega de 11 de setembro, já foi. Esse aí da Unesco. Estão todos aí ainda? É importante saber isso. É, né? Tá todo mundo aí. Cara, eu faz a chamada, cara. Tucano. Tem alguém na minha janela. Tucano, Tucano sumiu, cadê o Tucano? É sério, cara, cadê ele? Oi, aqui é Jack, tudo bem? É Jack, desculpe, opa. Eu vou falar pra vocês que uma vez eu tomei uma overdose de Red Bull. Eu tomei 8 Red Bulls e eu fiquei loucaço, fiquei que nem um camelo, sabe a boca de camelo? Que fica... E eu passei a noite inteira agachado num canto achando que a polícia ia invadir minha casa pelo telhado, pelo foto. Sério? Horrível, cara. Que horrível. Isso, cara? Não tomei 8 Red Bulls, cara. Deus do céu. Eu já mergulhei bêbado e achei que tinham 3 tubarões me seguindo. Meu Deus do céu. Aí tu olhou e viu que eram seus dedos. Pequenas teorias que rolam na internet. A face de Marte, né? Fotografada pela Viking nos anos 70. Mas isso é ridículo. Qual é dessa parada? Lembra que tinha fotografaram uma formação rochosa que parecia um rosto humano, um humanoide? Ah, isso é patético, né, cara? Aí, não, calma. Esse é a dúvida. Cara, não, isso é igual, isso é igual o demônio na fumaça. Não, exatamente. Aí que acontece. Só que essa galera, né, depois teve outra missão agora, né? Recentemente, várias sondas em Marte. E eles tiraram novamente uma foto deste local com a posição do Sol diferente, né? E a formação não tinha nada a ver. É que nem a garça, que quando você vê a garça no Pão de Açúcar lá, né? O Sol bate num ângulo e forma uma sombra, etc. Só que os teóricos dessa conspiração, eles não se dão por satisfeitos. Eles dizem que a NASA forjou essas fotos para que as pessoas ficassem quietas e calmas e não descobrirem que não estamos sós, etc. Tinha uma face gigante de Marte. É, exatamente. Aí a gente vai falar sobre a Pedra da Gávea, cara. Da Lógico. Gávea. É um túmulo fenício, né? Acho que é dos fenícios. Fenício? É, as pessoas... Que na verdade é o seguinte, que rola na Pedra da Gávea que tem um túnel pra Ágata, né? Que a terra subterrânea, que é Ágata. Ágata. É. Ágata, isso. Ágata ou Agartha, eu não sei. O que eu sei é que aqui em São Lourenço, eu não sei onde fica, mas em algum lugar aqui em São Lourenço tem uma passagem que leva até Machu Picchu. Tudo errado. Não, olha só, Azaghal. Não. Já falei que a de São Lourenço vai até São Tomé das Letras. De São Tomé das Letras que vai pra Machu Picchu. Não, calma. Tem que fazer escala. Não tem direto. Tem que fazer escala. Não, São Tomé das Letras, eles dizem que tem uma entrada pra Terra Oca. Que é a água. Eu não sabia. É bifurcação. É. Esquerda você vai pra Machu Picchu. Direita você vai pra Terra Oca. A Terra Oca, eles dizem que tem entradas pra Terra Oca aqui no Brasil. Manaus, no Mato Grosso, que dizem que é na Serra do Roncador. Tinha aquele cara que... Explorador no século XX lá, o cara sumiu nessa... Já que custou. Nas Cataratas do Iguaçu, tem a Terra Oca e a Terra dos Pôneis atrás, né? Aí eu quero saber o seguinte, qual é a dessa Terra Oca? O que nego diz que tem essa Terra Oca? São os cinzentos? É onde ficam os Grey. Os Grey? Que é o Nerdcast do alienígena que vai falar isso. Ah. São conhecidos como intraterrenos. Intraterrenos. Exatamente. É daquele filme lá, Abismo do Medo? São aqueles? Também. É da galera do Papai Noel mesmo. Não, Abismo do Medo você não viu. A galera do Papai Noel. Tinha uns bichinhos. Na verdade, tem um dos túneis que se chama Rudolph. Ai, meu Deus. Qual é a teoria aí da Terra Oca, a Terra Invertida? Então, cara, a parada é o seguinte. Lá que primeiro foram os fenícios que esculpiram a Pedra da Gávea, que você pode ver ela de vários ângulos, e que você vê um rosto, você vê um túmulo. Esculpiram feliz. Uma pedra de granito colossal, cara, é maior que o Pão de Açúcar. Eles, cara, os caras eram da tecnologia mais da motherfucker, mano. Uhum, eles mais? Esculpiram a Terra da Gávea. Essa porra é jornalista, vai. Não me queima, viado. Eu tô calado, porque é você que tá falando, cumpadre. Tá, mas deixa eu falar, eu vai. Sou louco. Porra. Vai lá. Aí, cara, eles esculpiram, tá? Tem um dos reis fenícios tá enterrado lá. Tem uma inscrição lá numa pedra que um historiador louco também, conspirólogo, traduziu como a transcrição de fulano de tal, de ano tal, está aqui, alguma coisa assim. Sabe, tipo, tá enterrado ali. E que, de quem sobe pela parte da direita, tem um caminhozinho obscuro que vai dar numa das passagens, nos túneis pra Terra Oca. Teve até uma experiência competição, acho que foi 2001, da UERJ com a FRJ, de professores de história, geografia, inclusive o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi nessa expedição. É. Os Trapalhões também. O Didi foi também nessa expedição também. Cara, eles botaram a tal sonda lá em cima pra ver se realmente tinha os túneis, e aí viram que era uma balela, que não tinha, que era rocha pura, e aí veio um cara que é um super historiador, que sabia todas as línguas do mundo, e falou que aquilo era uma balela, que aquilo era desgaste do solo, entendeu? Mas tem essa teoria que os fenícios... Peraí, veio um cara que fala todas as línguas do mundo pra falar que a pedra era sólida? É, e chamam ele de Omar Khayyam, ele foi o Jô Soares. O tema do Nerdcast é conspiração. E isso você tá contando é um mistério. Porque ninguém fez conspiração nenhuma por essa merda da pedra. Qual é a do Acre? O Acre é uma farsa, tá aqui. Cara, tocando. Isso é uma loucura. Eu nunca ouvi falar disso, que o Acre é uma farsa. E hoje eu fui ler sobre isso. Tem uma teoria que o Acre é a terra das Amazonas e que antes do Acre tem um lago gigante. O Acre é tipo zona fase 3D do Master System. Quando você vai chegando perto, sobe. Tá ligado? Ele não existe. Na verdade, a gente... Eu já perguntei pra várias pessoas. Teve gente que falou que conhecia e tal. Quando eu fui investigar melhor, eu descobri que tava por dentro da armação. Que nem... Você conhece gente do Acre? Eu conheço gente do Acre. Quais os pontos turísticos do Acre? Tucano. Time de futebol do Acre. Tucano. Carnaval do Acre. Artistas consagrados do Acre. Peraí, cara, Tucano. Tem a minissérie agora da Globo falando da conquista. Porque do Acre, a Globo conspira também. Por detrás disso. Na verdade, cada estado tem direito a uma porcentagem dos impostos que a gente paga, que vai pra União e é dividido. Saúde, essas coisas. O Acre é um desvio de dinheiro, entendeu? Para os projetos secretos do governo brasileiro. Excelente, gostei. Então você inventa um estado. Isso é uma conspiração, cara. Tucano, Tucano. Presta atenção. A gente já recebeu e-mail de pessoas do país inteiro. Nunca recebeu e-mail de ninguém do Acre. Tô falando de ninguém do Acre, que se manifeste, senão a gente vai morrer. Caraca, cara, eu tô assustado. E se receber e-mail de alguém do Acre, pode ficar sabendo. Pode ficar que é da inteligência. É arroba globo.com, né, cara? Exatamente. O governo brasileiro, ele tinha, não tem mais, né? Ele tinha um acordo foda com o governo americano nesse negócio de tecnologia alienígena. A gente vai falar isso mais profundamente no Nerdcast sobre ufologia. Mas só pra dar um gostinho, o Marcos Pontes foi trocado pelo ET de Varginha, né? Vocês sabem disso. Pela risada, eu já vi que vocês não acreditam. Mas o caso do ET de Varginha é o segundo mais conceituado no mundo. Depois de Roswell, só tem ET de Varginha. Entendeu? E o que aconteceu? Os defuntos alienígenas, os foram mandados para os Estados Unidos em troca de quê? Um astronauta brasileiro. Foi 10 anos depois, certinho. Como assim foi trocado, cara? É assim, a gente entrega pra vocês os cadáveres dos alienígenas pra vocês estudarem. Em troca, vocês... Não, cara, não é que eu olho pra esse astronauta brasileiro aí. Como astronauta. Entendeu? Porra, não veio essa troca. Então o acordo foi esse, na verdade. Você vem troca de brasileiro, meu. Que beleza. Outra coisa, ô Jovem Nerd, que você falava de não poder esconder, tem uma coisa que no Brasil, no mundo inteiro, né, é pouco comentado, mas que é fato também. Do atentado americano à base de Alcântara. Sim, que explodiu lá tudo no lançamento. Exatamente. Lá em Alcântara é o melhor lugar pra você lançar um satélite. Os Estados Unidos são loucos pra fazer uma base lá. Só que... A condição do governo brasileiro é que cientistas brasileiros tivessem acesso a essa base. Uhum. Isso foi notícia. Mas só que os Estados Unidos não quer isso. Uhum. Que é a tecnologia de segurança máxima, né? Claro. Top secret. Uhum. Secreto o negócio. Uhum. E o que aconteceu? O Brasil ia lançar um satélite. Quando foi lançar, o satélite explodiu. Isso. Explodiu matando todos os maiores cientistas, os gênios do Brasil, na área de aeronáutica, morreram naquele dia. Isso foi um ataque, uma sabotagem americana. Uma sabotagem americana. Ok. Mas, cara, ali na Guiana Francesa eles lançam direto, cara. A França lança todos os satélites dali. Por que eles não dão a chegada ali também? Eu quero fazer uma base. Porque Alcântara é Alcântara, né? Você pode falar assim. Ah, você pode pegar a Juliana aqui no Stein, mas O negócio é pegar a Débora Seco. É a Débora Seco, né? Amazônia internacionalizada. Puta praticamente vivi essa teoria. Cara, então, antes de você começar a falar, eu quero saber qual é a conspiração. Eu também quero saber. A conspiração... é só um mistério? Não, não é mistério. A conspiração... não é mistério, é conspiração. Seria que a Amazônia tem territórios internacionalizados e isso é um segredo. A Amazônia é loteada. E isso é um segredo nacional. Isso é fato. Não é conspiração. É fato. É fato. Não é conspiração, é fato isso, cara. Né? Isso de... Olha só, se vocês não sabem, eu nasci em Petrópolis, eu sou de Petrópolis. Petrópolis tem um batalhão do exército e, tipo, ele quase se mudou todo pra Amazônia. Ele foi todo pra Amazônia praticamente numa certa data, meados de 99, se eu não me engano. Foi todo pra Amazônia. Uma das pessoas que foi, eu conheço. Quando ele voltou, o que que acontece? Era um dos militares que foi pra lá e quando ele voltou, ele afirmou com todas as letras que existem territórios dentro da Amazônia brasileira que são loteados. Lógico que loteados, ele usou esse termo metaforicamente falando. Que é papo de você tá andando na Amazônia, você chega num dado, num certo lugar, você é proibido de entrar porque é território internacional. É território internacional. Seria como se fosse uma embaixada dentro da Amazônia, entendeu? E você é ali, você não pode entrar. Você é brasileiro e não pode entrar ali. Peraí, você... quem é que te proíbe de entrar? O holandês fica lá na porta. O holandês fica lá na porta. Ele disse. O americano fica lá na porta. Eu falei isso. Um cara só. Cara, só, vocês estão zoando a parada séria, cara. Eu tô falando sério. O que você tá dizendo? Que tem uma base e tem uma cidade? Dentro tem bases militares. Mas, cara, o que delimita isso? O que delimita isso? É o que? Aquela estaca com barbante? É o que marca? É aquela cerca da Ilha de Lost? Não, isso, cara, isso existe. Cara, olha o que delimita, cara. Vocês não estão se atentando ao fato de que isso é muito grave, cara. Não, mas isso é não é conspiração governamental isso. Tipo, tem navio madeireiro japonês que é tipo uma indústria que entra aqui com livre acesso, pega as madeiras e vai embora. Cara, mas o que os governos internacionais vão fazer dentro da Amazônia e a gente não pode saber, cara? Grave! Meu Deus! Eles estão guardando... Cara, isso é sério, cara. Mas porra, como assim? Peraí, o teu amigo chegou no lugar, tinha uma porteira e tinha um holandês e ele falou assim, ah, que não pode entrar. É uma história ilustrativa. Mas tem, cara, a Amazônia, mais pra perto ali, no noroeste da Amazônia... Mais pra perto do Acre. Não. É pra cima ali. Ela tá loteada, cara. Tem gente ali dentro fazendo coisas que o governo brasileiro não sabe, cara. Tô vigiando a Venezuela. Tem gente que fez pior ainda e nego não chama de conspiração. Leave me alone! Já ouviram falar sobre a Operação Mindfuck? Não, o que é isso? Não, cara, é uma cambada de louco que eles fingem que não se conhecem, porque a onda da parada é não se conhecer. Eles pregam que tudo é loucura e que você, brother, você tem que, comer McDonald's porque faz bem, dar porrada nos outros na rua porque é legal, isso não é contra a lei, é a lei é que é contra você, não sei o que, é uma loucura, cara, e tem um grupo... E finge que não se conhece, cara. E prega essas paradas, essas loucuras. Finge que não se conhece? Como assim, cara? É sério isso, cara. É sério isso. É o Clube da Luta? Aqui, cara, é mais ou menos. É o Clube da Luta parada, né? Só que porra. Não, pera aí, cara. Falar em luta, até do Tupac, que foi morto saindo da luta do Mike Tyson, né? Ah, o Tupac, né? Dizem que ele tá vivo em Cuba. É isso? É. Exatamente. Por que? Por que em Cuba? Porque acharam uma foto dele em Cuba. Usando um Nike que foi lançado... muitos meses depois da morte dele. Olha isso, cara. Não tem ninguém parecido com o Tupac, né? Só ele. Nem Photoshop. É foto dele mesmo. Você gostaria de saber um pouco mais ou whatever, a Operação Mindfuck? Os caras pregam que nada é verdadeiro, tudo é permitido, o cigarro tem vitamina C, o capitalismo é um vegetal. Caraca. O papel higiênico é uma conspiração governamental, use as mãos. Essas loucuras assim, cara. Tucano. Essa é coisa de essa história, até 2020 tomaremos 5 litros de Coca-Cola por dia. Ah, isso é uma teoria minha, assim, mas é fato também, né? Como assim tomaremos? Você se lembra da sua terra infância, Jovem Nerd? Você, com seus pais, assim, tomando uma Coca-Cola de 1 litro durante o almoço? Lembro. A família inteira? Lembro. Não é? No começo dos anos 80, assim? Eu lembro. Agora você não vai, lembra, você não vai falar pra gente fazer depois, as vidas, né? Depois criaram a 1250. Isso. Depois passou pra 1500, 2 litros. 2 litros 250, 2,5 litros. Uhum. Hoje em dia, eu compro no supermercado uma garrafa de 3 litros e bebo sozinho num dia. E agora não, gradativamente, gradativamente, eles estão fazendo a gente beber. A gente vai, daqui a, até 2020, a gente vai beber 5 litros de Coca-Cola por dia. Tucano, correremos todos jovens com 40 anos, mas com aspecto agora... de 90. Tem garrafa de 3 litros? Tem. De 3 litros tem. Que é isso? Especial de Natal. Que isso? Mas volta e meia eles soltam de novo. Não, não, não. Eu também tenho um garrafão de 5, mas eu nunca vi. Azaghal, o que você acha dessa palhaçada toda? Eu acho caído, porque a garrafa de 3 litros ela perde o gás muito rápido. É verdade. A garrafa ideal é de 1,750. Cara, mas você tem que beber igual Tucano, cara. Beber igual Tucano, paulatinamente durante um dia. Faz as contas, 3 litros por dia. Não, não. A garrafa ideal que tem a melhor Coca-Cola é aquela pequenininha de vidro. De 250, de 275. Isso. Acho. Não, não, não. É a melhor. Vocês estão falando de melhor qualidade de Coca-Cola. A melhor Coca-Cola é a de máquina. Não! Nada. Ah, cara, cara, é você tá louco, pô? A melhor Coca-Cola é da lata. É pior. A Coca-Cola de máquina, ela não tem perigo de não estar gelada, ela está sempre gelada. Sem gás. Aquele acúmulo de anos por causa do gelo. Peraí. Que gelo, cara? Eu vou falar impressão. Gelo que nego bota na porra do copo, que enche o copo inteiro de gelo e bota um pinguinho de Coca-Cola. É por isso que ela tá gelada. Mas se você falar sem gás, se você na hora que for comprar levantar os seus 3 dedos mutantes e falar assim: moça, sem gelo, por favor. Ela não vai colocar. É impressionante, funciona direto. Tá, aquelas Coca-Colazinhas pequenininhas de coleção? Aquela é melhor Coca-Cola. Caralho, é um cacete, eu já tomei mesmo aquela porra e parei no hospital. Que isso? Eu tomei um engradado daquele e fui parar no hospital com intoxicação. Aquela, mas era qual? Olha só, me falava que aquela... Tava escrito em japonês. Me falava... escrito em japonês. Não, mas aí me falava... Na época, me falavam que era veneno aquela porra lá dentro. Era veneno, porra. Agora imagina, imagina só. Isso é uma teoria da conspiração idiota. Porque olha só, os caras fabricam Coca-Cola. E tem Coca-Cola Vera, cara. Eu perdi meus dedos, cara. Eles vão lá e botam veneno. Não, é assim. Eu perdi meus dedos, porra. Bebendo essa porra dessa Coca-Cola. Eu falava que não podia beber. Aí lança um boneco do Fofão com uma adaga dentro. Com a adaga dentro. Ah, é verdade, cara. Isso foi uma inspiração foda. Tem isso essa também, foda, cara. É que você não é belo, não. Isso aí, na verdade, é satanismo, bro. Na moral, isso é satanismo. É uma parada que eu notei. É preto, cara. Que é muito sinistra. A Coca-Cola, com o passar das décadas, os brindes ficaram muito caídos. É verdade. Cara, lembra aí, olhou dourado, transparente, preto com não sei o que lá? Era uma febre foda. Hoje em dia é só tag, garrafinha infernal. Depois que eles envenenaram uma galera, cara, eles não podiam mais fazer brinde legal, cara. Eles envenenaram uma galera. Com certeza não foi só eu que tomei aquela porra, não, cara. Só você. Aquilo era xarope de Coca-Cola, rapaz. Não, cara. Não era xarope, eu tomei e parei no hospital, cara. Porque... Porra, eu perdi meus dedos. Ai, cara, assim, xarope, caralho. Xarope não é não, xarope não é foi. Já foi a falar xarope alguma vez? Xarope é meio marrom e é muito nojento, não é aquilo não, é. Tá bom, então era veneno mesmo. Não, veneno não é. Veneno é um coelho qualquer, mas xarope não é veneno. Ai, meu Deus. O acidente da Gol aconteceu no fim de 2006, certo? Sim, e, quer dizer, né, foi uma grande sucessão de coincidências absurdas, tipo assim, um monte de eventos. Se você tirasse um desses eventos, os aviões não tinham batido. E aí, obviamente, isso é material para pessoas falarem que existe alguma conspiração aí. Existe, não. Não é possível. É lógico que existe. Qual é a conspiração? O voo 907 da Gol é uma conspiração muito bizarra. Olha, cara, não faça isso. O que tem de conspiração? Meu Deus, cara, pra começar tinha um mendigo americano dentro do voo. O que que essa merda, esse mendigo tava fazendo lá? Cara? Que isso, cara? Que mendigo? Assim, mendigo é americano. Óbvio que tem, cara. É um mendigo americano, cara, que só o registro lá de seguro social dos Estados Unidos reconheceu o cara. Que isso, cara? Você é doido? Não é verdade isso, não, cara. Mendigo? É mendigo, site, cara, digita no Google mendigo do voo da Gol que você acha. Mendigo de passaporte, cara. E, cara, olha só, aí que começa a teoria. O governo americano implantou esse mendigo lá pra explodir a porra do avião, sabe qual é? Pra matar os cientistas, que aí meu irmão. Peraí. É essa história dos cientistas. Que cientista? Peraí, começa do início. Eles fizeram o quê? Encheram o mendigo de cachaça e ficaram um fósforo dentro do avião pra explodir. Não, cara, a parada é o seguinte. O mendigo tava onde? Tava no voo Gol? Tava no voo da Gol, cara. No voo da Gol que caiu lá em Tocantins, sei lá onde é que caiu. Mas quem derrubou foi o Legacy. Não, cara, olha só, o Legacy... olha só, presta atenção numa coisa. O Legacy, ele desligou o transponder e deu aquela, tipo, aquela esbarradinha que você dá quando você tá estacionando o carro. Só porque é de LED. Não. Isso não existe, cara. Deu uma esbarradinha. Não, olha só, escuta. Escuta que a parada é séria. O que eu sei, cara, é que esse mendigo tava dirigindo, ele era piloto do Legacy. Não, cara, lógico que não, ele tava dentro do voo da Gol, cara. Mendigo é o piloto do Legacy. Cara, tá piorando a coisa, o mendigo americano tava dentro do voo Gol, sabe qual é, 1907, e aí, junto nesse voo, tinha uma porrada de gente, pastor de igreja, crianças, mulheres, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E inclusive tinha um grupo, entre aspas, de pescadores, que na verdade esse grupo de pescadores é uma porrada de cientista que tava na Amazônia, cara. E eles estavam desenvolvendo um combustível à base de vírus. De quê? De vírus. Um combustível baseado em vírus. Um combustível de automotor baseado em vírus. O mesmo combustível... Né? Peraí, como assim? Como é que o bairro... Aí eu já não sei qual é o vírus. Combustível... Cara, o MIT tá desenvolvendo uma bateria de... Olha só, o MIT tá desenvolvendo uma bateria de laptop à base de vírus, cara, também. À base de vírus? Que porra é essa? Vírus. Peraí, Blue Hands, por favor. Me dá um desse da bagulho aí, como esses não desse... Entendendo Blue Hand. Essa foi complicada. Fora do contexto, ninguém entende essa frase. Repare que 3D fala. Tá desenvolvendo uma bateria de laptop à base de vírus, cara, também. Blue Hand prontamente responde. Me dá um desse da bagulho aí, como esses não desse. Blue Hand, analisando a loucura que o 3D acabou de falar, disse: me dá um desse teu bagulho aí. Porque eu preciso de um desses. Mais uma vez, o cérebro de Blue Hand processa tão rápido a informação que as suas cordas vocais não conseguem traduzir o raciocínio. Me dá um desse de bagulho aí, como eu preciso de um desse. É sério, cara. Porra, meu Deus. Peraí. Não leio nada, não. Combustível à base de cana-de-açúcar, à base de hidrogênio, né? Essas coisas. À base de água também. De urina. Então... Agora, a base de urina, vírus, cara, maluco... Urinolina, que foi inventada até por aquele ator da Globo. diretor social do Flamengo. Qual era o nome dele? Que isso, cara? É o Jaime. Doutor Gonçalves. Ele desenvolveu a urinolina. Que isso, cara? Cara, ó, tiraram... É da Bozolina, é o que vem com xixi da Bozolina, cara. Tiraram seu blog do ar hoje porque você falou mal da Xuxa, cara. Vai falar mal do Vitor Gonçalves mesmo. Olha só, esse negócio de bateria, de vírus, é o quê? Quando o teu celular tá ficando com a carga fraca, tu dá um espirradão em cima dele, ele carrega completo? Não, cara, é uma parada que... Ah, eu não sei explicar no Google. Pô, eu achei que o Blue Hand pudesse explicar isso melhor, cara. Tu já ouviu falar nisso, Blue Hand? Eu tô sóbrio, não posso explicar essas coisas. Tá, vamos supor que isso é verdade, porque eu nunca ouvi falar nisso, mas vou dar um crédito. A parada da bateria com bactéria que os caras estão fazendo é que eles usam o corpo da bactéria como diabético da bateria, uma porra que acontece na vida. Mas a pesquisa o MIT desenvolve, tá desenvolvendo uma bateria com a base de bactéria. De bactéria. Bactéria não é vírus, seu maluco. Não, mas olha só. Esses cientistas brasileiros estavam desenvolvendo combustível à base de vírus, cara. Pode pesquisar, qualquer site de ciência fala isso, cara. Qualquer site de ciência. Procura! A bateria de vírus. Tá bom, então. Não é a bateria de vírus, é o combustível à base de vírus. A produção é uma produção baseada na acho que é a manipulação genética do vírus, uma parada assim. Tá bom, ok. Vamos supor. Tá, beleza. E aí, cara? Essa galera tava trabalhando na bateria movida a vírus na Amazônia. Bateria no combustível. O combustível à base de vírus lá em Manaus. Exatamente. Com moléculas de óxido de cobalto e partículas de ouro revestidas. E lactobacilos vivos. Pergunta isso aí. Que horas que entra os alienígenas? Não, os alienígenas vai ser um outro Nerdcast. E aí eles andaram, e aí eles estavam todos no mesmo avião, aquele voo. Primeiro erro, né? Primeiro erro, né? Exatamente. Coca-Cola tá aí dando exemplo, mas ninguém, né, presta atenção, né, cara? Pois é, os diretores de alta empresa não podem viajar no mesmo avião nunca, né, cara? Bom, enfim. Isso é óbvio, né? E aí o governo, a CIA, provavelmente a CIA, descobriu essa parada e resolveu botar um mendigo pra explodir o avião. Um mendigo, cara? Vai se mendigo americano. Vai se ferrar, porra. Caralho, não brinca, cara. Não brinca com isso, cara. Foi uma tragédia. Eu não tô brincando, cara. Olha só, que me desculpem se as pessoas que estão escutando isso, sabe qual é, tiveram algum parente no acidente, me desculpem. Mas isso é uma teoria que existe, cara. Entendi. Ela existe. E você acredita? Piamente. Um monte de gente falou sobre isso. Muita gente na internet, você encontra vários artigos sobre isso. Muita gente na internet, que é uma fonte de... É uma fonte... Com certeza. Foi no mesmo blog, provavelmente, que eu vi o cara falando assim, provável foto de dentro do avião do acidente da Gol. Tinha uma foto do Lost, quando o avião se parte. Aí depois o cara botou um post, gente, recebemos e-mails e parece que isso é de algum seriado, sabe? O cara, mas antes o cara postou lá, meu Deus, foi encontrada na câmera digital de alguém e tal, não sei o que. Maluco. O cara deve ter se achado o máximo, né? Puta! Como é que as pessoas procuram no Google se elas quiserem ver essa loucura que você falou? Cara, digita farsa acidente da Gol. Ai, meu Deus. Não, digita mendigo voo Gol, vai aparecer a fonte do a cara do canceroso. Chega, sabe, de mendigo, porra. Leave me alone! Tem uma teoria novíssima agora rolando na internet que é sobre a apresentação fracassada de Britney Spears no VMA. Será que são viral da Britney no estilo Michael Jackson? O que? Porra? Como assim? Sei lá, porque agora ela tá em todos os blogs do... Não, mas era bom ela fazer uma boa apresentação, não era? Não era melhor? Cara, não, olha só, a Britney faz 27 anos, ano que vem, ela faz 27 anos, já estão empacotando ela, já estão preparando, ela já subiu no telhado já, rapaz. Esse boicote a ela, esse negócio do salto dela quebrar no meio da parada... E não sei o que, já estão começando a empacotar ela já, cara. Eu não vi essa parada porque eu não perco meu tempo. Qual é? Então, não, tem um vídeo. Não, a MTV, peraí. A MTV ia fazer o VMA, que é o grande espetáculo lá deles, né? Eles entregam os prêmios. Ia fazer, não, fez. Fez, exatamente. Mas antes de fazer, eles começaram a anunciar já a volta da Britney Spears. O single novo, a volta dela, que ela tá aí afastada, sei lá, uns 2 anos, que teve filho, cacete. A volta dela e o cacete falaram... Vai ser um show mágico, você vai chorar, você vai gritar algo que você nunca viu na sua vida. Você vai vendo nesse VMA. Aí chegou lá, a Britney dançou grudada no chão praticamente, sem se mexer. As pessoas aplaudiram meio com cara de... no final, sabe? Foi horrível, sabe? Ela tava péssima, tava... desconcentrada, tava desgostosa, tava o que for. Ela não estava ali... Por causa do salto que cerraram dela pra ela cair e bater de cabeça e ficar de coma um ano e morrer daqui a um ano, cara. Aí os fãs estão falando o seguinte, que o cara que era o tal do Timbaland, que era o host do VMA, ficou criticando, falando que Britney Spears já era e que não tinha nada que abriu o VMA, o show e não sei o que. Tem tanto artista... de talento e tal, ficou criticando. E esse cara é um cara influente. O cara poderia ter sabotado a bota da Britney Spears, dando aquela serrada na bota dela, porque os fãs acham que a bota dela deu um problema no salto, né? Eles botaram um vídeo aí no YouTube, que eles mostram várias vezes o salto dela dando uma esquisita. Esse cara que você diz é o Justin Timberlake? Não, Timbaland. Vai entender o que que é isso. Não é o Justin. É um maluquinho. É o Timbalada, pô. É o Carlinhos Brown. Teve gente falando que é um absurdo, a MTV primeiro mastiga você, depois cospe fora o cacete e tal. E ela ainda não se pronunciou. Até a gravação do Shinesecast, ela não se pronunciou a respeito. Agora, se a Britney morrer ano que vem, eu vou ficar com medo, cara. Tá vendo? Eu já tô avisando. Se daqui a um ano ela morrer, cara, olha, eu quero crédito. Mas, Zagal, Depois do VMA, ela saiu pra uma festa e saiu do carro sem calcinha de novo, os fotógrafos pegaram de novo. Ah, pô, até o Missão Femil, né? Estranho se ela tivesse saído do carro com calcinha e não tivesse pago nada. Não é? Eu acho que ela, ano que vem, vai gravar um CD de rock e ela vai morrer por causa disso. Um amigo meu, a Ordem da Palhada, vai gravar um CD cantando em italiano e depois morre. Italiano? Coitado. Não, ela gravou Renato Russo, cara. Coitado. Quem morreu? Sabe quem começou assim? Morreu depois de gravar um disco italiano? Pavarotti. Okay, last one to kill a bad guy buys the beer.